Se você acha que um iceberg é gelado, é porque você ainda não morou no coração de uma morena. Vou descontar na sua cama a raiva que eu tô. Aproveitar que cê me quer e ela me deixou. Solteiro, mas meu coração tem namorada. Não me arranha, não me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada. O término tem volta confirmada. Portal do Lavacha. Eu vou até beber depois de uma beça. Léo Max e os Panteras. Estúdio pelo menos até a raiva passar, que ela perdoar e queira mudar. Não me arranha, não me marca. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado. Não me arranha, não me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada. Não me arranha, não me marca. Meu corpo tá solteiro, mas meu coração tem namorado. Não me arranha, não me marca. Ela não pode nem sonhar que a minha boca foi usada.